Tem subida, mas calma pra tudo, existe saída. Use toda a inteligência adquirida. Eu sei que às vezes a verdade é dolorida, e que num piscar de olhos ela fica colorida. Na pura real existência, esqueça o mundo de aparência e dê sentido à sua vida. Sinta todo vento na construção positiva. Não desperdice conselhos de afirmação intuitiva. Enquanto a poeira baixa, o pensamento se apruma. Inspirações coletivas superlativas que não se arruma. Faça parece, deixando-me cruzar espaço com como se elas pudessem autorizar teu estadalhaço. Faço estudo no passado, me apoiando a reminiscência. Vou de braços abertos aos braços da inconsciência. Mas o destino narra trama, interroga, narra e para. Não pergunta quem é, me nem põe número na cara. Por isso paro e reflito, resolvo vários conflitos e ouço vários aflitos. Rumores da alma, versos expeditos, já não mais premedito. Fortaleço o que acredito, sob o solo que gravito. E de modo erudito, que avassala e se instala. A existência que se iguala a risco de um meteorito. São tantas poesias não ouvidas, são vários caminhos que existem subida. Mas calma pra tudo, existe saída. Use toda a inteligência adquirida. Eu sei que às vezes a verdade é dolorida, e que num piscar de olhos ela fica colorida. Na pura real existência, esqueça o mundo de aparência e dê sentido à sua vida. Agora eu sei do que eu sou capaz. Saiu pra rua, é mais um ano repensando no que me apraz. São muitos planos, sentado no banco, recorro a um canto de encontrar paz. Pra mais um recomeço, já que tudo tem um preço, eu corro atrás por um instante, assim mereço. A solidão onde reflito, giro que gera conflito, disso colhendo algum fruto, tendo que pagar tributo, lapidando estado bruto. Independente das razões, ouvindo os corações que me levaram a crer que tudo passa, nada fica, e quem não aguenta quica de mais uma vida. Ouvem-se choros, lamentos, nada de arrependimento, só um homem opulento com arrogância no semblante, desfeito seus semelhantes, nada de edificante, mas a lei vem desde antes. Rege um concerto, a melodia, cada passo, cada dia. São tantas poesias não ouvidas, são vários caminhos que existem subida. Mas calma pra tudo, existe saída. Use toda a inteligência adquirida. Eu sei que às vezes a verdade é dolorida, e que num piscar de olhos ela fica colorida. Na pura real existência, esqueça o mundo de aparência e dê sentido à sua vida.